corações em recâmaras secretas, discutindo leis ainda encobertas, planejando mal contra a Igreja de Deus. Vejo o pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo, e a sensualidade vai entrando até dentro dos templos. E muitos pensam que estão vivos, mas já morreu. Vejo homens brigando por poder dentro das igrejas, se esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as sortes espirituais da maldade.